vida é chuva, afoga-me gota a gota, encharca-me a vida e molha-me a sopa. Eu não sei o que fazer a não ser fazer conta que a exaustão que eu sinto não vem da tua boca. Tudo o que eu não te digo sintetiza-se nisto, veneno de dentro destilado do teu feitio. Tento tolerar, eu sei que tentas ser boa comigo. Eu quero acabar com isto, não acabar contigo. Mas por muito que mascar a lâmina, tu sentes a ânsia. Era mais fácil assumir o fim, mas tu sabes a manha. Eu fico por tenho medo, fico por tem que ser. Fico com os pés no marmote e fico até o mar me colher. Mas este amor é uma corda que me segura ou me enforca. Quero-me vingar de mim por não ceder à minha cólera. Esta coleira está-me a estrangular e a dar-me uma bola nova. Tenho que comer o amor e vomitar a dependência fora. Eu não morro sem ti, nem que morras por mim. Tu não me queres feliz, queres-me preso a ti. Essa pressão é veneno, deprimes-me por teu sonho. Eu não quero uma vida contigo, se eu ser eu te é um estorvo. Eu não morro sem ti, nem que morras por mim. Tu não me queres feliz, queres-me preso a ti. Essa pressão é veneno, deprimes-me por teu sonho. Eu não quero uma vida contigo, se eu ser eu te é um estorvo. Amanhã o sol nasce novamente. É o que repito para mim sempre. Sou tão mau que já não dá, provavelmente. Aleijar-me na queda no ninho da serpente. Antídoto, antitudo, o meu pai deu-me. O azar todo dá-me força no leme. Eu disse-te logo sou transparente. Só se o meu frio embaciou a tua lente. E não vês um palmo à frente. Eu disse-te logo estou mais à frente. Só se o meu avanço deu a volta ao tempo. E tiveste que olhar para trás. Deve ser de idade, estou sempre cansado. E este cansaço é desculpa por tudo. É um facto, não há argumentos contra sonhos, não há sacrifícios. Sou monótono como o ritmo cardíaco, sou colóquio no monólogo contínuo, onde tu só podes ouvir falar, não é permitido. Eu não morro sem ti, nem que morras por mim. Tu não me queres feliz, queres-me preso a ti. Essa pressão é veneno, deprimes-me por teu sonho. Eu não quero uma vida contigo, se eu ser eu te é um estorvo. Eu não morro sem ti, nem que morras por mim. Tu não me queres feliz, queres-me preso a ti. Essa pressão é veneno, deprimes-me por teu sonho. Eu não quero uma vida contigo, se eu ser eu te é um estorvo.